Bom dia, Azul 4177, decolou pistão 10. Bom dia. Bom dia, 4177, contato radar na decolagem, suba 360, saída da El. Ok, nada El, só pode confirmar, senhor? 4177, está presente da El? Autorizado, direto da El, 4177. 360, está presente da El, 4177, Azul. Corrida, 3 da 3 a 7, 4 horas. qual dos objetos? 6749. Gente, autorizado, reportar que 6749. GMC para o Recife, 1251, alterno 3325. 3325 é secundária, o senhor poderia confirmar a primária, senhor? 1251. 251, obrigado. Bom dia, bom trabalho. Somente. Para o táxi, sabe, 6749, 136 PLB, 4 horas, Galeão. Web, 136 no PLB, autorizado o táxi, reporta a ponte fora, pronto, ajuste a 1013. Padrão, a ponte fora, pronto, 6749. 749, tá pronto. 749, estão autorizados. Segurança da colagem, o vento 140, 12 nós. Aqui tem pausa no 0, 749. 9 torres da colagem 1935, bom voo. Volta a colagem 1935, boa. Controle Salvador, Rio 5973, cruzo 200 para o 150, voando direto e tapa. Bom dia, 5973, acionando a identificação, livre descida para 2000 pés, direto Duna da Presidente, autorizado, o altímetro 1013. Cliente, direto Duna, 2000 pés, 1013, Rio 5973. Salvador, bom dia, F5, 6749 decolado, cruzando 3000. Bom dia, 6749, contato radar decolagem, suba 340, saída da El. 340, quanto possível da El, direto. Direto da El, está livre, 6749. Cruzado da El, 6749. tráfego Salvador na escuta do Webjet 5808. O 808, prossiga. Bom dia. É, pra cópia, será que já teria seu horário? Pra cópia, qual o questionamento? É, para a cópia Goiânia, nível 340. Gente, o senhor está autorizado. Goiânia, 34. Via Upper Luna 7, decolada 10, direita, gole ao fito, 1935. Controle, seu transponder 5063. Gente, então autorizado nível 340, gole ao fito é saída, via Upper Zulu 17. Decolada 10 com curva direita, 11935, controle 5063, transponder. Correto, repasse pronto, URB. Controle Salvador, Rio 5973, fazer tentando um pequeno desvio direito para evitar formações. Gente, após direto Luna, 5973, descendo para 2007. Gente, Rio 5973. 1749 passando 190. Confere 6749, chama agora o centro Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5. 251-3325, 1749. Bom dia, Salvador, com 1804. Bom dia, estamos ciente da Golf. 1804, bom dia, acelera a identificação na chegada Bonf, desça para 4000 pés, o altímetro 1093. 973 está autorizado para o ILS X-Ray, reporte localizou. Gente, autorizado para o ILS X-Ray, Rio 5973. Salvador, é o 5717, bom dia. Para acionamento na posição, tá no 11. Autorizado, reporte a puxa. Reportar a puxa. Salvador, WebJet 598, posição número 5, pushback, acionamento. 5, autorizado, reparo táxi, 5898. Autorizado, reparo táxi, 5898. Estabilizou no localizer Rio 5973. Gente, completando ILS X-Ray, chamando Torre 118 decimal 6. Bom dia, bom trabalho a toda a tripulação Rio. Gente, grato, Rio 5973. Solo Salvador, é o Dan, Mike, é com 6 Delta, na posição 13 do pátio, na remota do pátio 1. Mike, é com 6 Delta, prossiga. Autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pelo emprego. Pátio 3, confirmando? Remota do pátio 1, posição 13. Sente, foi a noção para a freio, a torre está ciente. Salvador, Webjet, Juliette, Quebec. Prossiga. É uma solicitação de pushback e reboque da posição de número 7 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Sente, Juliette, Quebec, aguarde para iniciar. Afirmativo. Torre, pushback, acionamento 57 no sétimo na ponte 11. Na 1 ou na 2? 1-1 no 57 no sétimo. Ciente, 57 no sétimo, autorizado, reporta táxi. Autorizado, vai reportar táxi o 57 no sétimo. O Rio na escuta? Do 5973, final tem baixado checado. O Rio tem posto autorizado na 10, o vento 180-89. Cliente, Rio 5973, liga o posto. Salve 95, bom dia, sem identificação, chegada bom, desça para 4.010, 1013 altímetros. Descendo para 4.000 pés, 1013 altímetros, né? Chegada bom, ficou 1995. Para o táxi FG 5898, 113, na bota 3 horas de autonomia, alternando galhão. Gente, reporta o ponto espera pronto, 5898. Unidade de táxi, reporta o ponto de espera, 5898. Táxi, Apache, Índia, 1013, 5898. Apache, Índia, 1013, 5898. Salvador, Juliette, Quebec. Prossiga. Podemos efetuar o recuo aqui e iniciar até a saída do pátio 3 aqui para poder vagar a posição aqui para o Rio? O Rio vai parquear nessa posição? Afirmativo. Gente, inicie reporte na saída do pátio 3. Afirmativo. Reporte localizador. Quem vai reportar localizador? Esmeira, me escuta Alfa e mantenha esse ataque aí, Kilo. Alfa, mandará escuta para Kilo, Rio 9975. Ponte Pera, número 0, pronto, objeto 5898. Ali mantém 5898. Ali mantém 5898.